parceiro Ariston, Som Music, Paulo Góes, Axon Design, Natan CDs, Maione CDs. Escuta a letra dessa música, velho. Sentimento. Hoje meu único amigo é um guardanapo. Nele já enxuguei todos os meus fatos. Relato. Fui fraco, te traí, troquei tudo por nada. Hoje assisto a sua virada. Sua virada. Era pra ser meu nome na certidão de casamento. Você de branco eu não aguento. Ver outro em pé do seu lado. Era pra ser meu nome na certidão de casamento. Você de branco eu não aguento. Ver outro em pé do seu lado. Felizes de papel passado. Por nada, hoje assisto a sua virada, era pra ser meu nome na certidão de casamento. Você de branco eu não aguento, ver outro em pé do seu lado, era pra ser meu nome. Na certidão de casamento. Você é de branco, eu não aguento. Ver outro em pé do seu lado. Feliz esse papel passado.